9889 via Índia. Via Índia para o gol 1889, grato. Torre Salvador, janela 6310, quanto 0 no 0? 6310, tá livre a linha decolada 1 no 0, vento calmo, QNH 1015. 1015, a linha decola, janela 6310. Minha 3x3, TCPLF, instante. Chame torre, 18,6. 18,6, grato. 6201, no chame Recife agora, 251. 251, Recife, obrigado. Piso no 3, complete a aproximação, guarde pista livre, tem uma aeronave da companhia iniciando a rolagem agora. Guarde pista livre, 303. O Xané 6313 está. Cheque 30, livre pouso na 10, vento variável com 2 nós, QNH 1015. Afirmativo 1015, livre pouso, 6313, só primeira pista, uma olhada. Puxa 6310, decolou de Salvador ao 00, controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, boa. Salvador, boa noite. Gol 1889, ponto de espera da 1-0. Gol 1889, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantendo. Salvador, é o EP 6748, mantendo posição, antes da Juliette. Web 7648, livre ingresso, portão 03. Livre ingresso, proportão 03, Web 7648. Faltam 3, 1, 5, 2. Mandou o 1889. Negativo, mantém a posição instante ainda, o 1889. Mantendo. Prossiga. Senhor, teria autorização para Maceió? Solicitando o nível 310. Ciente, 330. Eu tenho autorizado aqui 330. Aperuísque 58, saída Puca, transição Caju, curva esquerda, controle 1-9-35, transponda 5571. Autorizado 330, Puca, Caju, 5571, transponda, confirma o controle. .889, autorizado a linha de decolada 10, vento é de norte com 2 nós. Autorizado a linha e decolada 10, voo no 889. Só confirmando, para o TAN 3152. Prossiga. O controle 1935. 1-9-35, afirmo. Ok, 5571-1935, nível 330. Salvador da Senhora 6393. Prossiga. Livre na 6393. Livre Stax, portão 01. Stax, portão 01. Paulo TAN 3152, está no 02, suspeito de saneamento. Pulou 05, controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, boa. 3152, aguarde para início de pushback. Boa noite, 89, está sob contato radar, Sabel 360, após 2000, voa Leda, após Leda, BDEV. Após 2000, direto Leda, BDEV. Controle Salvador, azul 4209, nível 230, descendo para 1-60. 4209, aciona a identificação, desce a 4 mil pés na chegada de Abonf, ajuste 1015, Salvador. Desce 4 mil pés, chegada Abonf, ajuste 1000 e confirma ajuste para 4209. Ajuste no 0 no 5, 1015. 1015, azul 4209. Salvador Ground, go 1604 is ready for push and start at gate number 4. Go 1604, number 2 to push and start. Perfect, number 1. On pushback, Airbus 320, turn. After turn traffic, you're cleared for push and start. Okay, after the Airbus passenger, we're clear for push and start. Go 1604. Chame Recife no 2685, Fernando no 2545. 1285 a secundária? 1245, 125.45. Ok, obrigado, 2545 a secundária. Para o táxi na 3152, câmbio 170, 2 horas e 30, alternativa Aracaju. Câmbio 3152, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 5, uma boa noite. Índia Alfa, ponto de 10, 186, 0 no 5, boa noite, na 3152. Muito boa noite, acione identificação da presente, está autorizado, voar a posição ITAP decimal 050, o número 2 na aproximação. ITAP 050, 3305. 889, chame Recife, 125, Uno alternando 13325. 125, Uno. Da direita para evitar formação. Comandante, reporte retornando para o editado. Reportará na proditado, 3305, muito obrigado. ...09, o senhor está livre de restrição na posição payload, desce a 2000 pés, ajuste 1015, nível final ILS XA, reporta estabilizado, o 4209. Livre de restrição, desce a 2000 pés, ajuste 1015, livre ILS X-Ray, azul 4209. Euro 4, clear taxi by Inga Alpha, holding point runway 10, tower 1186, 10H 1015. 015, cleared taxi to the holding point of 10, upon reaching tower 1186, it is good night, 160. ...3305, está livre da restrição agora em TAP, descendo a 3000 pés, o ajuste 1015. Salvador Tower, good evening, this is Go 1604, the holding point of 10, ready for takeoff. Ok, 1604, mantém hot spot. Guardando para a Atlântica América. Gente, a porta. Tá pronto, tá 3152. Tô, tá 3152, tá pronto. 152, ingresso de decolagem autorizado, vento variável 1015 no ajuste. Autorizado, alinhagem, decolar. Tá 3152. 305 da Tanda, presente a Proibuna, desce a 2.000 pés, o ajuste 1.015. Está livre sinal ILS aqui, reporta estabilizada. Direto do 1, autorizado ILS aqui, descendo para 2.000, estabilizado na 3.305. Mateus, tá, 3152. Sim, 3152, variável 9. Nossa, me torre, 1.18.62. 1.18.62, azul, 4209. Zero, sete, meia, está na escuta do controle? Salvador, boa noite, eu vou na 076. Vou no 076, aciona identificação da presente VoIPAP, descendo ao nível de voo 050. Para 050, pro ITAP. Vou no 076. Estabilizado no ILS. 209, reporte avistando, 1015 no ajuste. Reportará 4209, 1015 no ajuste. 3152, controle, 1935, zona 9, bom voo. 1935, uma boa, tá 3152. Controle, tomador, tá 3152. 3152, boa noite, está sob contato radar na decolagem, sobre o 330, saída Pucajamo, Aracaju. Após 2.000 pés, está autorizado, senhor voa direto Jamo e após Jamo, Aracaju, então 3152. Ok, bom, 2.000, direto Jamo, Jamo, Aracaju, está 3152. Portugal 019, Andy, with information, Whiskey. É Portugal 019, qualquer dance, fly direct to Bonf intersection for Bonf arrival. Descend to 6,000 feet, QNH 1015. Okay, descending 6,000 feet, QNH 1015, direct position Bonf for the Bonf arrival in Portugal 019. Objeto Jet 6747 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída da EL, leia da BDEV, controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6. Aciona 5003, Webjet 6747. 40 para Guarulhos, saída via Upper Whisky 50, saída da EL, leia da BDEV. 119.35 ao controle, 5003 ao transponder, Web 6747. Correto, estamos prontos para feedback e acionamento, Webjet 6747. Estava lá, para puxa e acionamento. Solo Salvador, Azul 4209, livrou a pista. Azul 4209, táxi via Alfa, Juliette, Gate 8. Alfa, Juliette, Gate 8, Azul 4209. Estamos querendo desvio à esquerda, uma formação bem à frente. Gente, após os dias, o 076 autorizado a proa de Duna, descendo para 2 mil pés ajustado 1015, autorizado final ILS-X-Ray, reporte estabilizado, gol 076. 076 após desvio, proa de Duna, baixando para 2 mil, reportará estabilizado, 076. É Portugal 019, descent 4000 feet, CNH 1015. 05, a pista pouco molhada, 1015 no ajuste, o vento 0,93, 95 autorizado. Autorizado por contato 33,05. Six oh four, Bonnet 25. Saudou departure on frequency 119 decimal 35. Have a good trip. 119.35. Thank you. Bye. Tony, autorizo 3152 Natan, vou na proa de Aracaju. O 3152 solicita diretamente a Recife, chamando agora na 12685, alternando 12545. 12845, muito obrigado, Natan. 3152. Salvador departure, good evening, go 1604, final passing 2200. Go 1604, radar contact on the departure, climb restricted to flight level 350, moment departure for T transition. Climbing to restricted level 350, by a moment departure and proceed to transition, go 1604.